está entrando no ar. Encontro com Ari Santos. Ando mateando solito o chimarrão da espera. Às vezes fico nervoso, meu rancho sempre preta pera. Com o decorrer do tempo nem eu sou mais quem eu era. A saudade faz morada no coração deste cuero. Dá licença, companheiro, que a partir de agora o programa Encontro com Ari Santos. Direção-geral, doutor Dirceu Fernandes. DJ Gaudério me assessorando no repertório musical. Prepare o teu chimarrão, que o meu já está preparado. Eu daqui, você de lá. Vamos passar uns momentos agradáveis, ouvindo alguns trancos de vaneira por este mundão de Deus, mais ou menos igual a essa que está chegando. Simbora, gaiteiro velho do Rio Grande. O melhor da música gaúcha, no Encontro com Ari Santos. Comigo, e se foi pro Alegrete, mas não levou muito tempo. Ela me mandou um bilhete dizendo que não aguenta a falta deste ginete e que a cama que ela dorme tem espinho e alfinete. Já nem dorme mais direito e sente dentro do peito uma saudade do cacete. Alegrete é longe, como é longe o Alegrete. Ela deve tá sentindo uma saudade do cacete. Alegrete é longe, como é longe o Alegrete. Ela deve tá sentindo uma saudade do cacete. Bem na beira da lagoa, pertinho de um caponete, aguardando a sua volta, aqui vai esse lembrete. A sua égua de encilha tá solta lá no piquete, relinchando na cancela, esperando a dona dela, que se foi pro Alegrete. Alegrete é longe, como é longe o Alegrete. Ela deve tá sentindo uma saudade do cacete. Alegrete é longe, como é longe o Alegrete. Ela deve tá sentindo uma saudade do cacete. Que ela voltar, vou preparar um banquete, churrasco de ovelha e gado e um porquinho no rolete, sobremesa de pudim, papo de anjo e sorvete. Olha ali quem vem chegando, é ela que está voltando. Vamos soltar um foguete. Alegrete é longe, como é longe o Alegrete. Ela deve estar voltando com a fome do cacete. Alegrete é longe, como é longe o Alegrete. Ela deve estar voltando com a fome do cacete. Encontro com Ari Santos. Esta letra é casa de amigo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Miki Linda, Tramaçu. E lá em Cascavel pro meu amigo Nilro da Morim. Vai pra ti, Chiro Velho. Amigo velho, outro dia desse fui no teu rancho e não te encontrei. Por ser amigo e ser de confiança, dei um jeitinho na porta e entrei. No interior da tua residência, alguns momentos passados lembrei. Na esperança que logo voltasse, muita vontade o chimarrão tomei. À meia tarde me bateu uma fome, fui na cozinha olhar as panelas. Achei arroz na caçarola preta e no forninho o resto de costela. Misturei tudo numa frigideira e no fogão eu avivei a brasa. A impressão que tive nesta hora foi ao estar na minha própria casa. Este amigo que eu falo é um amigo desses amigos que bem poucos têm. Na casa dele eu me sinto em casa, e a minha casa é dele também. Embora ele não estando em casa, parcialmente matei a saudade, revendo quadros e fotografias que comprovavam a nossa amizade. Na minha saída eu escrevi um bilhete, bem curto e simples, mas que na verdade foi um convite para que ele venha para cobrar a hospitalidade. Se acaso o rancho estiver tapera, pode invadir e fazer o que eu fiz. E se a bagunça for maior que a minha, é a medida pra me ver feliz. Minha amizade não tem preconceito, não tem reservas e nem diferença. Eu sou amigo para qualquer hora, do imprevisto, na festa e na doença. Este amigo que eu falo é um amigo desses amigos que bem poucos têm. Na casa dele eu me sinto em casa, e a minha casa é dele também. Velho milongueiro, como é longe o Alegrete, Zé Alexandre Casa de Amigo. Aproveitar e mandar um abraço a você que está nos acompanhando através da sua emissora. E avise teu vizinho aí. O Ari Santos está no rádio. Avise ele, manda ele dar volume, fazer esse rádio velho sapatear em cima da prateleira. Mas que tal, hein? Chegando por aí as Despacita, carcando só marca boa nessa moçada que faz alegrar quem está triste, e quem está meio apaixonado chega a suspirar dobrado, né? Hã? Hora de mais Marco, meu guri! O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Thank you. destino. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou. Churrasco, bom chimarrão, amando grande mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, amando grande mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, amando grande mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, amando grande mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Berenice Azambuja, é disso que o velho gosta. Agradamos a patronagem e voltamos num tranco macio de lá pra cá. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Rápido e rasteiro, estamos por aqui novamente, sempre levando música boa aos amigos. Quero aproveitar e mandar um abraço a você que ligou teu rádio agora. Obrigado por estar na nossa companhia. E é através de vocês que a gente chega mais perto. Por este mundão de Deus, o programa Encontro com Ari Santos. E agora estamos na tela também. Hã? Alô, Rede TV. Obrigado pelo apoio. Estamos aí do meio-dia no domingo, meio-dia, uma da tarde. Só com marca bonitaça e de vez em quando cheguemos na sua fazenda, no seu sítio ou na sua festa para gravar um programa Encontro com Ari Santos para sair na televisão também. Simbora, meu galo, que é hora de mais marca. O estado inteiro ouve Encontro com Ari Santos. Quando eu abro a gaita preta fandangueira, delivaneiro e shot e bujo toda hora, começo o fandango quando o patrão determina, mas só termina quando a noite vai embora. O fandango é bom, o galpão está lotado, bem animado, o gaiteiro é veterano, toca e canta embalando as emoções, belas canções do velho índio aragano. De vez em quando alguém vem fazer um pedido, gaiteiro amigo, toca um shot e vem campeiro. Logo em seguida toca o velho laranjeira, que é marca de primeira pra alegrar os fandangueiros. Logo em seguida toca o velho laranjeira, que é marca de primeira pra alegrar os fandangueiros. Da minha gaita só sai marca fandangueira, fandango velho derramando pelas beiras, e a gauchada tão firme no compasso, gaiteiro dele gaitaço e vai assim a noite inteira. Da minha gaita só sai marca fandangueira, fandango velho derramando pelas beiras, e a gauchada tão firme no compasso, gaiteiro dele gaitaço e vai assim a noite inteira. É bem assim os fandangos na minha terra. Thank you. procuro sempre entender meus companheiros e ser parceiro para o que der e vier. Sem escutar e pra falar eu tenho jeito, muito respeito, homem, criança e mulher. Eu vim no mundo pra alegrar qualquer festança, desde criança canto sul do meu país. Graças a Deus e aos fãs pelo pago inteiro, que sou um gaiteiro, cantador muito feliz. Eu agradeço a Deus pelo dom da vida e a querida gaita preta companheira. Ser gaiteiro, cantador, que eu sempre digo, meus fãs e amigos vão alegrar a vida inteira. Por ser gaiteiro, cantador, que eu sempre digo, meus fãs e amigos vão alegrar a vida inteira. Da minha gaita só sai marca fandangueira, fandango velho derramando pelas beiras. E a gauchada, bom firme no compasso, gaiteiro de liga e taço e vai assim a noite inteira. Da minha gaita só sai marca fandangueira, fandango velho derramando pelas beiras. E a gauchada, bom firme no compasso, gaiteiro de liga e taço e vai assim a noite inteira. Gaúcha, você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. Quando o fandango se estende na madrugada e a sala véia fervendo mais picambona, e a gurizada então se atraca no jangueto, e o gaiteiro dele braço na cordona. Sou fandangueiro, sou festeiro tipo bicho, gosto de prenda que chacoalheia as cadeiras. Com meu dedão vou cutucando na picanha, ele é canha tapado de porvadeira. Mexe que mexe no bucho, dá oito soco que eu me atraco, feito louco na mais feia do salão. No baile velho nem que eu dance com a bruxa, não tem coisa mais gaúcha que o fandango de galpão. Mexe que mexe no bucho, dá oito soco que me atraco, feito louco na mais feia do salão. Num baile velho nem que eu dance com a bruxa, não tem coisa mais gaúcha que o fandango de galpão. Pandeirito vem certito no compasso, o livre espaço no meio da mulherada. Saiu pra fora mesmo que tá toda toca, e a gaxinoca com a virilha tudo assada. Que coisa linda, um fandango galponeiro, e o gaiteiro com a cordiona corcoviando. Ele bugio, chama mexota e vaneira, eita porqueira, passei uma noite arrodeando. Mexe que mexe no bucho, dá oito soco que eu me atraco, feito louco na mais feia do salão. Num baile velho nem que eu dance com a bruxa, não tem coisa mais gaúcha que o fandango de galpão. Mexe que mexe no bucho, dá oito soco que eu me atraco, feito louco na mais feia do salão. Num baile velho nem que eu dance com a bruxa, não tem coisa mais gaúcha que o fandango de galpão. O fandango se estende na madrugada, e a sala véia fervendo mais que gambona. E a gurizada então se atracando o jangueto, e o gaiteiro dele braço na cordona. Sou fandangueiro, sou festeiro tipo bicho, gosto de prenda que chacoalheia as cadeiras. Com meu dedão vou cutucando na picanha, ele é canha tapado de peladeira. Mexe que mexe no bucho, dá oito soco que eu me atraco, feito louco na mais feia do salão. Num baile velho nem que eu dance com a bruxa, não tem coisa mais gaúcha que o fandango de galpão. Mexe que mexe no bucho, dá oito soco que eu me atraco, feito louco na mais feia do salão. num baile velho, nem que eu dance com a bruxa. Não tem coisa mais gaúcha que o fandango de galpão. Índio Aragano, Gaita Fandangueira, Grupo Serrano, Festeiro Tipo Bicho. E você que quer entrar em contato com o Ari Santos, é muito fácil, 069-9970-6173. Não esqueça que tem um 9 sorteiro que está entrando aí na parada. Chegou agora e está entrando. Você não tem desse, então você tem do outro. 069-992-6173. Buenas, tá aí. Só ligar pra gente que nós estamos juntos e vamos chegando até vocês, levando muita música para este povo bom que nos acompanha. O DJ Galderi tá por aqui, acossado da butuca e tapado de judiaria, com a gaita que anda proseando mais do que viúva nova e a outra que tá chegando. E quem mexeu nas gaitas foi o Galo Sorriso. Alô, Galo Sorriso! Aí também tem gente nos acompanhando pela Geração FM da cidade de... Como é que é? Vale do Anari! Vale do Anari! Se o companheiro Zé do Coro estiver nos escutando, se prepare por aí, Zé do Coro, que essa marca vai pra você. Abra a cordona, gaiteiro! Você está ouvindo Encontro com Ari Santos. E aí tá chegando o baile do tio, pra todos os tio, e pra aqueles tio mais podre também, né? Que tal? Baile dos tio, bota aí. Fui convidado para um baile famoso, baile dos tio. Se você teve na festa, não conto que tu me viu. Fui convidado para um baile famoso, baile dos tio. Se você teve na festa, não conto que tu me viu. Pra poder animar o bailão, o veião foi convidado. Já pediu logo de cara, 4 shots encarreados. Trouxe junto Mano Laus, me chamam de Candiru. Me chamei por apelido, me mandou tomar vergonha. Hein, companheiro Laus, que tal o perigo aí, hein? Fui convidado para um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. Fui convidado para um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. Foi chegando o Sandro Ramos num jeito bem arrojado, batendo a sola da bota, dizendo eu tô apaixonado. Companheiro Zé Manuel gritava e pedia a festa. O Longarina se irritou e disse o homem não presta. Partou os quantos tio no baile, no outro vou convidar, tem mais gente boa. Fui convidado para um baile famoso, baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. Fui convidado para um baile famoso, baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. A festa tava tranquila, chegou o Flávio Correia, dando grito e sapateando, não tá morto, canteleia. O Aristide se assustou e saiu no andar de avestruz. Gritou no meio da sala, por favor, acenda a luz, acenda a luz. Eu nunca, não gosto do escuro. Fui convidado pra um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. Fui convidado pra um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. De longe eu vi o Marcão reconhecido, só barba branca, dizendo eu tô carente, quero arranjar uma potranca. O amigo Zeca da estufa gritava, eu sou do sul. Bebeu e se apaixonou e se cantava a boate azul. Ai, a boate azul chegando aí. Fui convidado pra um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. Fui convidado pra um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. O amigo Manuel das Coxas teve, mas não quis entrar, dizendo tá acertado, não dá pra gente dançar. O Garcia embraveceu porque não foi convidado, chegou e me chamou a atenção e eu fiquei envergonhado. Desculpe, companheiro Garcia, outra hora eu ligo pra ti, tá? Fui convidado pra um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. Fui convidado pra um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. O Ivan do Buriti bebeu e ficou nervoso, dizia pra todo mundo que esse ambiente é cabuloso. Eu liguei pro Machadinho pra poder convidar o povo. Secretária me falou: senhor, ele não pode ir porque se ele beber ele fica doente de novo. Fui convidado pra um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. Fui convidado pra um baile, o famoso baile do tio. Se você teve na festa, não conte que tu me viu. Pra servir os convidados foi contratado um garçom. Não sabia o nome dele, apelidaram de feião. Já chegou quebrando o copo, servindo cerveja quente. Passava o troco errado e encrencava com os clientes. Quem promoveu essa festa foi o amigo Zé Barbudo. Deu um baita furo no caixa, ele teve que pagar tudo. Carregou sua mudança e disse eu vou embora daqui. Abandonou Jaru e foi embora pro Apuí. Mas esse tal baile dos tio, mas que baile bom. Reuniu um monte de gente boa, gente de fora, muita gente dançador, o baile é bom. Eu quero que eu volte de novo no baile dos tio. Se eu não fizer mais o baile dos tio, daí eu vou fazer o baile dos podres. Hã? Ali é bom, José. Só que brota o pecado, ali é perigoso. Vamos botando, devagarinho, vamos indo. Aí, tio. Ari Santos, baile dos tio. Mas voltamos daqui a pouquinho mais rápido, Rosté. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Nós falamos do Vale do Paraíso, no estado de Rondônia. Lá também tem o seu Oscar, que é amigo meu. Tem o seu Pedro, que é amigo meu. Aí tem o Serginho, o prefeito dessa cidade também. O Luiz do Hotel é nosso amigo. Temos muita gente aí. E de repente, uma hora dessa, vamos por aí fazer um fandango com esse povo. É só prender o grito com nós. E agora também temos um tal de WhatsApp. Hã? Conhecia esse? 06999, mais um 9 sorteiro. E 837746. Agora do DJ Galderi tem número, hein? Bah! Onde é que o senhor me arranjou tanto 9? Aí presta atenção. 99-99-05-77. Não esqueça daquele 9 viúvo, não, solteiro que chegou agora aí. É, junto com nós. Nossa, que barbaridade. Temos muita gente nos escutando por este mundão de Deus. Além fronteira. Estamos chegando por aí com muita marca bonitaça. Igual a essa que tá chegando. O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. Chinoca linda, prendinha que eu conheci. Desde a hora que eu te vi, eu fiquei apaixonado. Cabelo longo da cor da noite escura, um pouco acima da cintura, sobre os ombros jogados. O teu semblante com um olhar meio atrevido, ou seu cabelo comprido, em você tudo combina. É um pedaço de encanto que não tem fim, quero que saibas pra mim, é a mais linda menina. Gosto de ti. Cabelo comprido, você mexe comigo, você mexe comigo. Gosto de ti. Cabelo comprido, você mexe comigo, você mexe comigo. A cabelo longo, você é uma formosura, a mais bela criatura que enfeita o meu mundo. Quando me olha, vejo o brilho em seu olhar, nem precisa me falar, pois seus olhos dizem tudo. Solto ao vento, seus cabelos abanando, parece estar me acenando e eu te faço um pedido. Não sou teu dono, mas de ti aprendi a gostar. Não deixe ninguém cortar o teu cabelo comprido. Gosto de ti, cabelo comprido, você mexe comigo, você mexe comigo. Gosto de ti, cabelo comprido, você mexe comigo, você mexe comigo. Cabelo longo, você é uma formosura, a mais bela criatura que enfeita o meu mundo. Quando me olha, vejo o brilho em seu olhar, nem precisa me falar, pois teus olhos dizem tudo. Solto ao vento, seus cabelos abanando, parece estar me acenando e eu te faço um pedido. Não sou teu dono, mas de ti aprendi a gostar. Não deixe ninguém cortar o teu cabelo comprido. Gosto de ti, cabelo comprido, você mexe comigo, você mexe comigo. Gosto de ti, cabelo comprido, você mexe comigo, você mexe comigo. Gosto de ti, cabelo comprido, você mexe comigo, você mexe comigo. Gosto de ti, cabelo comprido, você mexe comigo, você mexe comigo. Gosto de ti, cabelo comprido, você mexe comigo, você mexe comigo. Encontro com Ari Santos. O autêntico ritmo da Serra Gaúcha chegando. O bicho da Serra. Final de semana, não fico na estância, é longa distância até no rancherio. E o meu pingo morro bem gordo e delgado, muito tem cruzado no passo do rio. Subi a barranca lá do outro lado, e o mouro alarmado tranqueando macio. De longe ouvi um alarido de gaita e um gaiteiro baita tocando um bugio. São quatro primores que a pampa pariu, Rio Grande, cordiona, gaiteiro e bugio. São quatro primores que a pampa pariu, Rio Grande, cordiona, gaiteiro e bugio. Viajei mais de légua ouvindo o lamento do sopro do vento que golpeava frio. E o mouro a galope mastigando o freio, fazendo floreio para o meu assovio. Cheguei no fandango ali por 11 horas, entrei sem demora e o povo se abriu. Gritei pro gaiteiro, tu pede que eu pago, e depois desse trago me toque um bugio. São quatro primores que a pampa pariu, Rio Grande, cordiona, gaiteiro e bugio. São quatro primores que a pampa pariu, Rio Grande, cordiona, gaiteiro e bugio. Aí, socadito no mar. Me disse o Felipe, estou apavorado, um baixo trancado e meu pulso se abriu. Me ajuda, parceiro, me livra o sufoco, senão daqui a pouco o salão tá vazio. Peguei na minha gaita e segui balançando, e a indiata dançando no mesmo feitio. Pois bailes aqui no Rio Grande adorado tem que

eu preciso de alguém pra alegrar meu coração, pra tomar conta do rancho e cevar meu chimarrão. Pra tomar conta do rancho e cevar meu chimarrão. Puxa essa gaita, parceiro, que eu sou louco por vaneira, e amanheço bailando com esta prenda dançadeira. Eu amanheço bailando com essa prenda dançadeira. Agora você me diz o que que vamos fazer, ou vem embora comigo, senão eu vou com você. Ou vem embora comigo, senão eu vou com você. Gaúcha, você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. Dentro do meu rancho, eu era um peso morto, mas pra te dar conforto, derramei o meu choro. Até a minha vida, eu reparti contigo, foi o teu melhor amigo, no bem bom e no pior. Um dia foi embora, e agora vem de mansinha, com uma cara de santinha, pra ver se me comovo, dizendo pros amigos que vai quebrar o meu galho, que vai fazer um trabalho pro dia eu te amar de novo. Pode fazer despacho, pode fazer promessa, porque eu não caio nessa, já te aturei demais. Tu pode acender velas, tu pode bater couro, pode se pintar de ouro, eu pra ti não volto mais. Enfrentei tua ausência com a cabeça erguida. O que tu fez na vida pra mim já tanto faz. Não sinto sua falta, estou sendo bem sincero. De ti o que eu mais quero é que me deixe em paz. Na minha vida um dia, tu foste meu atraso. Por isso nosso caso pra mim tá esquecido. Tu tens a esperança, te agarra em qualquer crença, mas que tu me convença é coisa que eu duvido. Pode fazer despacho, pode fazer promessa, porque eu não caio nessa, já te aturei demais. Tu pode acender elas, tu pode bater couro, pode se pintar de ouro, eu pra ti não volto mais. Pode fazer despacho, pode fazer promessa, porque eu não caio nessa, já te aturei demais. Tu pode acender elas, tu pode bater couro, pode se pintar de ouro, eu pra ti não volto mais. Ari Santos, eu sou louco por vaneira. Cheiro do sul pode bater cor. Falei pra ti que o tempo resbala que nem sabão na tábua. Um prazer, uma alegria, um contentamento estar junto de vocês. Neste mesmo horário, nessa mesma emissora, você tem encontro marcado com o programa Encontro com o Ari Santos. Um abraço do tamanho da nossa amizade. Me queira bem, que não custa nada. Buenas e me vou. Você está ouvindo Encontro com o Ari Santos. Eu recebi um convite que fiquei emocionado. Apesar de tanto amigo, obrigado por ter lembrado. Sei que é uma festa graúda, vem gente de todo lado. Pois dispensa comentário, por ser seu aniversário, e você vai ser homenageado. Jair Rovi é seu nome, Jeppy é seu apelido. Homem de grande amizade, onde chega é bem recebido. Jair Rovi é seu nome, Jeppy é seu apelido. Homem de grande amizade, onde chega é bem recebido. Saltinho e Itatiba, Rincão onde foi criado. Veio embora pra Rondônia trabalhando de empregado. Raça da família Rove, trabalhador e honrado. Veja sua posição de empregado, virou patrão e hoje o Jeff tá folgado. Jair Rove é seu nome, Jeff é seu apelido. Homem de grande amizade, onde chega é bem recebido. Jair Rove é seu nome, Jeff é seu apelido. Homem de grande amizade, onde chega é bem recebido. Ao lado de um grande homem, sempre uma grande mulher. Amiga e companheira para o que der e vier. A Núbia é inteligente, tem coragem e muita fé. Hoje a vida mudou, sua família formou do jeito que o patrão quer. Jair Rovi é seu nome, Jeppy é seu apelido. Homem de grande amizade, onde chega é bem recebido. Jair Rovi é seu nome, Jeppy é seu apelido. Homem de grande amizade, onde chega é bem recebido. Dia 21 de novembro é o teu aniversário. Você é um companheiro que dispensa comentário. Sou grande admirador pelas tuas atitudes. Sua idade nunca pedi, te considero um guri que anda esbanjando juventude. Jair Rovi é seu nome, Jeppy é seu apelido. Homem de grande amizade, onde chega é bem recebido. Jair Rovi é seu nome, Jeppy é seu apelido. Homem de grande amizade, onde chega é bem recebido. Companheiro Jeppy, avisa o gauchinho pra preparar um churrasco naquele teu rancho espaçoso, que estamos chegando por lá. Você acabou de ouvir Encontro com Ari Santos.